Aí cê tá no sal. Aqui a luta é constante, atrás do real. O bagulho tá esquisito. Mente fraca tem que quilô. Quadrada na mão, clá, clá, clá, clá. Na rua mais um bandido que não sustenta a lombra, bota um bazé na mente. Aí que a casa vai desabar, se é que você me entende. Sei que nesse momento minha mente te surpreende. Cair no desespero é pai, é descarregar o pente. Por causa de cédulas, cifras, não vale uma vida. Mas se cair na tranca é mal, tudo se complica. Bater de carreta louca, quem não quer, vem me fala. Dona gostosa, ice breja, os gravão não para. É nós que tá nos corre louco até umas horas. E no extremo rap trinca que nós apavora. É nós que nós quer, que nós quer. Tudo é nós que nós quer, que nós quer. Tudo é nós que nós quer, que nós quer.